Ainda não. Seguimos com a nossa viagem. Seguimos na moral. Especial Midback. Como sempre digo, o ontem já foi. O agora depende de você. E o amanhã seja o que Deus quiser. Viva, faça valer a pena. Não deixe pra depois. O depois pode ser tarde demais. É bicho.